vantagem levou, vai levar por amar, por sofrer e viver por você. Por deixar de ter sonho e correr pelo seu e ficar com o fardo do ingrato. Adeus, dona das emoções, se entrega às razões. Move o mundo, faz tudo, mil e uma funções. Se é cedo pra trabalhar, volta e cuida do lar. E desconhece até o que é descansar. Amante guerreira, fiel companheira. De sofrer preconceito, ela é pioneira. Espinha dorsal da família, pelo seu se humilha. Dormindo em fila, filha de hospital, de cadeia, escola. Do seu fruto não morrer, até pede esmola. Então me diz, que vantagem ela leva com isso? Enquanto sobe com as compras no elevador de serviço. Que vantagem Maria leva? Vantagem levou, vai levar. Por passar noites em claro, te esperando voltar. Hã? Foi tomar uma no bar e se esqueceu da hora. E o rango tá lá na mesa até agora. Enquanto ela se preocupa com a vida que voa, criou os seus filhos, também o da patroa. Se preocupa com emprego, estudo, saúde, beleza. Supera toda a dura tristeza. É forte por natureza. É Tereza, é Lessia, é Ivone, é Glória, é Joana, é Fagu, é Lu, é Vitória, é deusa da história. É Rose, é Rosa, é Danilo, é Camila, Sandara, Lauanda, minhas filhas, Estela que brilha, Regina, Barbina, Lúcia, Neuza, Edith. Ela tem o dom da vida e o amor sem limite. Que vantagem.